te pede roupa leve, tá suave, né, já? 11 da noite, a hora é agora, eu vou ligar pro parceiro. Pela faixa da direita, eu chego lá mó ligeiro, né não? Diz aí, boy, qual que é da pegada? Eu tô saindo aqui da goma e vou colar na quebrada. Aquelas loucas me ligaram e vão colar lá no pico. É só princesa que vier, já tá no lucro, eu tô rico. Já tá na chave, só colar, já tá no nome e no esquema. O camarote é todo nosso, com mais 30 pulseiras. O segurança faz a ronda, passa e dá uns dois. A festa é nossa, até o dono vai colar depois. Já tô na porta dessa aí, que agora é 11h30. Nesse prédio que tu mora, só tem mulher feia. Vamos logo nessa festa que lá tá mais pop. Mini saias e blusinhos, bico entra em choque. Então pode ver que o som aqui é de vagabundo. Pra quem vive e sobrevive aqui no submundo. Tem cachorras e gatinhas, demorou, se envolve. Pega isso, mas champanhe, eu vivo em estado de choque. Então pode ver que o som aqui é de vagabundo. Pra quem vive e sobrevive aqui no submundo. Tem cachorras e gatinhas, demorou, se envolve. Pega isso, mas champanhe, eu vivo em estado de choque. Tô no trajeto, meu destino ali na Vila Olímpia. Na travessa de uma tal de rua Piquitita. Não tem erro, é só colar que o pico é bem de esquina. Dá uma olhada agora no tamanho dessa fila. Só mulher de micro saia, tamanquinho e top. Perfumado, hoje tá foda, até impressiona os lock. Eu vou entrar logo na festa, ver quem tá lá dentro. O camarote tá forrado de mulher, vai vendo. Meu passo é VIP, pois represento o rap. Eu não sou B.I.G, mas curto festa black. É nós que manda aqui, então solta um flashback. Então cuidado aí, só com esses pad black. O balde vive carregado, só quem é se envolve. Se quiser bate de frente, vem que nós resolve. Por aqui a chapa é quente, chega aí e comprove. Cola logo nessa pista ou fica em estado de choque. Então pode crer que o som aqui é de vagabundo. Pra quem vive e sobrevive aqui no submundo. Tem cachorras e gatinhas, demorou, se envolve. Pego isso, mas champanhe, eu fico em estado de choque. Então pode crer que o som aqui é de vagabundo. Pra quem vive e sobrevive aqui no submundo. Tem cachorras e gatinhas, demorou, se envolve. Pego isso, mas champanhe, eu fico em estado de choque. Então pode crer que o som aqui é de vagabundo.